¿Tiene alguna posición pública al respecto de las elecciones argentinas de este año? Sí, nosotros torcemos por Alberto y Cristina, con certeza, no tem dúvidas. Aliás, nesta quinta-feira, amanhã, o presidente Lula está recebendo Alberto aqui, junto com o nosso ex-chanceler Celso Amorim, para fazer uma conversa, a visita de Alberto ao presidente Lula, que é o candidato à presidência aí, né, com Cristina na vice. E nós vamos estar torcendo, fazendo campanha daqui, conversando com os amigos argentinos para poder ajudar. Achamos que é muito importante a volta ao poder de um governo popular, progressista, com visão de distribuição de renda, de desenvolvimento, de resgate da soberania do país. Uhum. É o que nós queremos fazer aqui também em 2022.